Panorama Agrícola para 11 de março de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço especial nesta sexta-feira, 11 de março, de Lua Nova. O ditado de hoje é: até um relógio parado tem razão duas vezes ao dia. Nesta sexta-feira de Alimento e Companhia, você ouve também o boletim do Santa Catarina Rural. E na entrevista, Safra da Maçã, alternativas de comercialização. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para descongelar os alimentos sem comprometer a qualidade, retire do congelador, coloque na geladeira e deixe descongelar lentamente, sem tirar da embalagem. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Estamos anunciando a terceira Mercoláctea de 11 a 14 de maio em Chapecó. Haverá exposição de máquinas, equipamentos e insumos da cadeia produtiva do leite. E na programação também torneio leiteiro de bovinocultura, com exposição e julgamento de gado de leite. E torneio leiteiro de ovinicultura, o primeiro torneio de Santa Catarina. O segundo encontro municipal da Mulher do Campo e da Cidade acontece neste sábado, dia 12 de março, em Vitimarsum, Alto Vale do Itajaí. O objetivo é valorizar e fortalecer o papel da mulher na sociedade. Uma promoção da Prefeitura de Vitimarsum e da EPAGRE, com um desfile de moda e outras atrações. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. No Santa Catarina Rural de hoje, você ouve algumas ações da SIDASC na área de defesa sanitária animal. São ações de inspeção de produtos de origem animal, melhoria da sanidade dos rebanhos bovinos, suíno e de aves em propriedades agrícolas familiares e a reestruturação do processo de fiscalização e vigilância sanitária no estado de Santa Catarina. A ideia é melhorar a sanidade dos rebanhos e a qualidade dos produtos de origem animal para ampliar o mercado dos produtos das agroindústrias familiares. Uma das metas é possibilitar a legalização de 420 empreendimentos agroindustriais familiares junto ao Serviço de Inspeção Estadual. Dois projetos-piloto vão ser implantados, um na região oeste e outro no litoral, para a erradicação da brucelose bovina. 70 barreiras fixas de vigilância zoofitossanitárias e 20 sistemas de vigilância móveis vão ser reestruturados. Estão previstos 55 mil exames sanitários em propriedades leiteiras de agricultores familiares e o saneamento de 190 propriedades com foco de brucelose. Eventos para produtores rurais em todos os municípios. Um encontro por município a cada 2 anos sobre sanidade de bovinos e sanidade de aves e suínos nos 293 municípios do estado. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A nossa entrevista de hoje gira em torno da safra da maçã. Na linha, Názaro Vieira Lima, gerente regional da EPAGRE em São Joaquim. Názaro, qual a situação da safra da maçã este ano? Bom, a safra da maçã este ano, nós estamos agora na plena colheita da cultivar Gala, enfrentando alguns problemas com excesso de chuva, que chove cotidianamente, e os acessos dos pomares para transporte da produção está bastante difícil. Mas, no mais, a colheita segue normal. Bem, Názaro, em termos de qualidade, caiu um pouco a qualidade da fruta? Caiu. Nós tivemos vários eventos climáticos, principalmente, desde a formação dos frutos até agora, no início de colheita. Começou pela... O ano passado ocorreu uma safra cheia, que nós chamamos de super safra, onde os produtores deixaram um pouquinho a desejar as operações de raleio. Ficou um excesso de frutos na cultivar Fuji, e esse ano, então, a Fuji alternou um pouquinho. Então, ela vai produzir menos do que o potencial que ela teria. Então, teve uma pequena redução, em torno de 10% a 15% na cultivar Fuji, por alternância de produção. Seguido a isso, no dia 12 de outubro, quando no período de formação, de queda de pétala, formação dos frutos, ocorreu uma geada tardia de intensidade bastante alta, com temperaturas de até 7 graus negativos na relva, e isso trouxe grandes prejuízos na qualidade e também na quantidade de frutos. Principalmente em alguns municípios aqui da região, como Urupema e algumas partes baixas aqui do município de São Joaquim. Estimamos aí, então, uma perda nessa causada pela geada tardia aí de 10% a 15% também. Após isso, ocorreram precipitações de granizo de uma forma generalizada, pontual, mas em toda a área, que também trouxe alguns prejuízos. Então, a safra deste ano tende a ser menor em quantidade e também em qualidade. Ressalva que onde não ocorreram esses problemas, o fruto é de excelente qualidade, melhor, inclusive, que o ano passado. Názaro Vieira Lima, da Epagre em São Joaquim, com relação a preço e alternativas de comercialização. A tendência, como a oferta de maçãs será menor em relação à safra passada, certamente haverá uma recuperação dos preços. Mas para o produtor isso não vai significar muito, porque a quantidade que ele tem para comercializar é inferior ao ano passado. Então nós imaginamos que a situação permaneça mais ou menos igual ao que ocorreu o ano passado em termos de rentabilidade do fruticultor, que não foi boa o ano passado. As primeiras cargas da cultivar Gala foram comercializadas a 1,30, 1,20, que repete o início das outras colheitas dos anos anteriores. Então, por essa amostragem, não se está configurando, se confirmando, então, o aumento de preço. Porque agora, na plena safra, volta aos preços normais. E com relação a alternativas de comercialização, Názaro? Bom, alternativas de comercialização não são muitas. Os produtores continuam com aquela característica de pouca organização, e isso aí tem trazido muitos problemas na comercialização, principalmente na possibilidade de rentabilidade dos agricultores. Mas nós da Ipagre, juntamente com o CMDR, mais a Copercerra, Prefeitura Municipal de Urupema, estamos trabalhando numa equipe tentando viabilizar a comercialização de maçãs da agricultura familiar para os programas sociais do governo federal e estadual, colocando na merenda escolar, na Bolsa Família e por assim por diante. Então nós já fizemos várias reuniões, e a Copercerra se credenciou, a Copercerra que tem mais de 70% dos seus associados agricultores que se enquadram como agricultor familiar, com declaração de aptidão ao Pronaf, e já está sendo comercializada as primeiras cargas com a boa remuneração. É um momento de aprendizagem ainda, mas nós temos uma esperança grande de que a gente traga uma solução muito interessante para os agricultores familiares, uma vez que essa maçã, apesar de todo um custo de logística, de comercialização, ela é vendida para os programas do governo federal e estadual a preço de feira, a preço de varejo. Então o produtor está recebendo bem mais por essa fruta. Bem, nós agradecemos a Názaro Vieira Lima, gerente regional da Ipagre em São Joaquim, pela entrevista. Obrigado, Názaro, pelas suas informações. Nós é que agradecemos. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. A parte mais importante da mandioca é a raiz. Rica em fécula, serve como alimento tanto para o homem quanto para os animais. Tem um papel importante na indústria, servindo de matéria-prima para vários produtos. Saiba que nosso país é um dos maiores produtores mundiais deste alimento. Há várias formas de consumir e preparar a mandioca. Mas para que ela fique saborosa, é importante que seja bem frita ou cozida, pois contém uma enzima que deixa o gosto muito ruim quando crua. Ela é uma excelente fonte de carboidratos, cálcio e fósforo, tem boa quantidade de vitamina C e do complexo B. As de polpa amarelada apresentam bons teores de caroteno, que se transforma em substâncias essenciais à visão, pele e mucosas. A mandioca está boa para o consumo quando o miolo apresenta cor uniforme, seja de miolo branco ou amarelado, de acordo com a variedade. Não deve apresentar mancha escura e a polpa deve ser um pouco úmida e soltar com facilidade da casca. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.